Desejo de adorar. Trago em mim o desejo de adorar. Minha vida te entrego. Minha vida te entrego. Agora já posso ver neste lugar. Glória já posso ver neste lugar. cura.